não sei quantos anos, mano, era real. Primaria às vezes, dos meses seguinte, bolava seus planos. Mona pagava pra ver desengano no bolso dos manos. Otários e crezes nas mesas burgueses, pagavam seus danos, sentavam na ponta, viravam fregueses. Manuel, digere um pastel e um caldo de cana no fim de semana. Maricona fiel, queimando o anel pra não perder os dedos. E mano pra Mona passou um papel. Mano estranhou o mel no fulano, tomando nos cano, mas meniano de coquetel. Y, B, T, K, Y, B, M, W, X, T, Z.